Tá numa nuvem agora, mas tá visual. Sim, escute na aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento 180 graus, 10 nós. Reportará. Agora visual, 4298. Tango Eco Zulu Oscar, chame a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, Eco Zulu Oscar. Torre Salvador, Papa Tango Eco Zulu Oscar. Papa Tango Eco Zulu Oscar. Prossiga via linha do litoral sul, reposte no farol de Itapuã. Desconsidere, via linha do litoral sul, reposte no travessão sul da torre. Papa Tango Eco Zulu Oscar, prossegue via linha do litoral, reporta através sul da torre, confirma? Afirmo, travessão sul da torre. Reportará o Papa Tango Eco Zulu Oscar. Afirma o vento, 4298. 180 graus, 8 nós. Ciente, baixou de travão. Ciente. Salvador, Papá Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette. Reporte final de 3 milhas da 17, Mike Eco Juliette. Ciente, reportará. Torre Salvador, Papa Tango, Rebeca Uniforme Índia. Rebeca Uniforme Índia, reporte marcador externo. Passará. Do 4298, sala 15, libera a direita, chame sala em 121, decimal 1. 211, obrigado. Papa Tango, Eco Zulu Oscar, no travessão sul da torre. Eco Zulu Oscar, atenção, é aproximar direto para o pátio militar? Afirmo. Está presente, está autorizado direto a aproximação para o pátio militar. Eco Zulu Oscar. Sento apenas a movimentação em solo. Eco Zulu Oscar. Atento, Eco Zulu Oscar. Vento 180 graus, 7 nós. Gente, grato. Milhas, né, Eco Zulu Oscar? Oi, Papa Romeu, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, ponto autorizado, cabeceira 17, atento à pista molhada, vento 180 graus, 619. Gente, Juli. Torre Salvador, Papatango, Quebec Uniforme Índia, Sul ILS, visual com a pista, tem de pouso baixado e travado. Quebec Uniforme Índia, bip checado, aguarde autorização de pouso. Quebec Uniforme Índia. Ecos Zulu Oscar, informe eixo no 028 livre. Ecos Zulu Oscar, tá na final da hotel. Ciente. Mike Eco Juliette, solo Zulu 8, qual pátio? Mike Eco Juliette, qual pátio? Afirmativo, autorizado backtrack. Autorizado backtrack, Mike Eco Juliette. Reporte liberado na pista. Passou externo, Quebec Uniforme Índia. Ciente. Mostra a pista 1028, está livre? Eco Zulu Oscar, pista 1028, livre? Eco Zulu Oscar livrou a pista, está aproximando para o hotel. Afirmativo. Pode militar, chame operações. Chama operações, Eco Zulu Oscar. Quebec Uniforme Índia, pouso autorizado, cabeceira 1-0, vento 1-80 graus, 6-2-9. Quebec Uniforme Índia, livre pouso. Ok. Oscar, considerado solo agora aos 20. Salvador, muito boa noite, é o Rio 9810. Rio 9810, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Papatango Quebec, Uniforme Índia, solo aos 2-1, libera a direita, taxi via Alfa, chame na Delta para o cruzamento. Quebec, Uniforme Índia, libere próxima direita, taxi via Alfa e reporte na Delta para o cruzamento. Confirme, por gentileza. Sim, a gente vai verificar o que aconteceu aqui, a Cruz Lóca, mas a princípio não estava em contato rádio com a torre, então, ok? A gente vai fazer um reporte. A gente vai reportar aqui a Infraero, justamente para não acontecer isso novamente aqui no, nos próximos eventos. Muito obrigada pela informação, Zulu Oscar. Rio 9810, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 180 graus, 5 nós. Vídeo Pouso 980, confirma a pena, por favor. Sim, gentileza. João 05, prossiga. Prossiga com a João 05. Prossiga com a João, prossiga. A sua até Undina, será no código 1405. Confirma o comandante abaixo? É isso mesmo, me desculpe. 1404, Guajão 05. Pronto para decolagem? Guajão 05, livre decolagem, informe fora do solo. Guajão 05, só confirma a Undina? Litoral sul, Undina, tá ok. Quebec Uniforme Índia na DEC para o cruzamento. Quebec Uniforme Índia, está autorizado o cruzamento da 1028. Está autorizado o cruzamento da 1028. E no Pátio Militar chamamos Operações de Freiro. Quebec Uniforme Índia, no cruzamento. Corrigindo, Operações Militares, tá ok? 1225. 500. Mas você escuta? Quando no... só no cruzamento, na hotel já pode chamar operações. E o 9890, solo aos 25, libera a direita e solo no 219. Livrou 219. Guardião 05, decolado aos 25, aguarde para a transferência. Aguarde a transferência, guardião 05. Boa noite, Torre Tanto, 3305. 3305, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Página 05. Página 05, agora com controle no 208. 1198. 19... Por gentileza. O patrulha 03, seu rádio está muito ruim. Você poderia falar, repetir as informações? São 3305, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 1080 graus, 4 nós. Autorizado pouso na 10-3305. Capatão Yankee Zulu Golf, para me escuta. 3-03, repita as informações, agora o rádio melhorou um pouquinho. Para prosseguir litoral sul, é isso? Controle, boa noite, Guardião 05. Boa noite, Guardião 05. Mantenha-se com referências visuais, ajuste no 0196. Prossegue no meu pet para Undina, confirma. Afirma, no meu pet para Undina, 1096. 3-0-3, pronto para decolagem? Gente, vamos pronto para decolagem? T-05, solo 29, libera direito e chame solo 1-2-1-1. 2-1-1, graças. Patrulha 03, autorizado a alinhar e decolada 1-7, com Proaçu, vento é de 1-5-0 graus com 4 nós. Cola com a Proaçu ou Patrulha 03. Tá fora do solo, Patrulha. Salvador, Patrulha está fora do solo. Solicita o QNH no momento. O Patrulha 03 decolou aos 3-0. Chame o controle em 120, décima 8. 1208, grato. Poderia reportar o QNH? QNH é 1-0-6. 1-0-6, da grato. Controle Salvador, boa noite, Patrulha 03. Patrulha 03, mantenha-se com referências visuais, ajuste no 06. Manterá condições visuais do Patrulha 03. Controle Salvador, Mike Romeu Quebec. Papatango Mike Romeu Quebec. Vetoração para final do procedimento. Curva agora à direita na Pro 250. Direita 250, está mantendo o nível 150. Papatango Mike Romeu Quebec. Mike Romeu Quebec está autorizado a descida até o 050. Ponte para o 050, Papatango Mike Romeu Quebec. O Papatango Mike Romeu Quebec solicita após o ILS arremeter na DA e prosseguir para um tráfego visual, pouso de 1-0. Gente, o Papatango Mike Romeu Quebec. Papatango Mike Romeo Quebec, completa a curva à direita na Pro 290. Direita 290, Papatango Mike Romeo Quebec. Tango Mike Romeo do Quebec, autorizada a descida até 2.000 pés, ajuste no 0 no 6. Para 2.000 pés, 1.016, topa Tango Mike Romeo do Quebec. Controle, o patrulha 06, no través de Pituaçu, solicita a 24 paralelo. Patrulha 03 está visual com tráfego na final? Negativo visual. Patrulha 03 informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 3 milhas, está na aproximação do ILS. Está autorizando a vertical da paralela sem interferir no tráfego na final. Ok, já está visual, não vai interferir no tráfego, vai para a vertical da paralela ou patrulha. Vai manter 1.000. Patango Mike Romeo Quebec, vai soltar o paraquedas na pista? Negativo. Mike Romeo Quebec, informa que a pista está úmida. O Cometa 56, cheque o trem, o vento é de 1,50 graus com 5 nós, livre o pouso na 1,0. Trem já vai ser travado. Ok, pode checar. Os Cometa tem que abaixar travado. Ok, VIP checado, autorizado o pouso, permanece. 1,70 graus, 5 nós. Papatango Mike Romeo Quebec para interceptar o curso localizador, curva direita agora na proa 045. Direita 045, Mike Romeo Quebec. Tango Mike Romeo Quebec, completa a direita pro 080, reporta estabilizado. Direita 080, reporta estabilizado, para Tango Mike Romeo Quebec. Boa 282, fica aí. Comenta na DEA, visual para segue para pouso. Confirmando, vento 1,70 graus, 62 de nós. Patrulha 03, informa o tráfego 12 horas, 2 milhas, rumo oposto, 1 no meu pé. É um Alfa Sierra 50. Tá visual com o mesmo, tá superando. Guardião 05, informa o tráfego agora 9 horas, 2, 1 milha. Tá mantendo 1 no meu pé. E é um helicóptero. Tá sem seu tráfego do patrulha, guardião? Tá batendo o Michael Mocamete, tá no curso localizador à vista. Confirme? Tá no curso do localizador à vista, o campo, Michael Mocamete. Tô batendo o Michael Romeu Quebec, chama a torre 1895. 11895, graças. Gente, boa noite. Vamos estacionar a frequência livre, o Cometa 56. Torre Salvador, Papatango Mike Romeu Quebec, está no curso do localizador, avista o campo, solicita remexida no ar e tráfego visual para pouso final. Ok, autorizado o PILOF, reporte inicial para o PILOF. O Chucama que vai remeter na DA e curvar à esquerda para o PILOF, o Papatango Mike Romeu Quebec, vai realizar o INS. Ok, reporte então iniciando a remetida, o vento é de 1,60 graus com meia dúzia de nós. Gente, reportará iniciando a remetida. Da remetida, Michael Mocamete. Ok, Mike Romeu Quebec, autorizado o PILOF, o vento é 1,50 graus com meia dúzia de nós. Reporte na base. Santana. O Papa Tango Mike, Romeu Quebec, confirma intenções, prossegue para o pouso agora? É, estamos com a aeronave vindo na final. Se quiser, eu posso aguardar e prosseguir na sequência. Tá, autorizado o pilof, reporte final para o pilof. Reporte na base, perdão. Ah, tá gerando base, então, baixado, travado, pouso final, Papa Tango Mike, Romeu Quebec. Ok, autorizado o pouso, vento 170 graus, com 5 nós, QNH 10, 16. Certo. VIP checado, farol checado. Controle Guardião 05. Prossiga. Estando em Guatemi, agora vai para a verificar a situação em Itapuã. Gente, Guardião 05. Reporta para regresso em Salvador. Reporta para regresso Salvador, Guardião 05. Controlado aos 4.000, autorizado o backtrack, reporte livrando no pátio militar. Gente, livre o backtrack, reportará livrando. Não gosto, quero até o foco. Desça inicialmente até o 150, aguardando os vetores para a final ILS. Para o 150, o Oscar deu foco. Livrando o Papa Tango Mike Romeu Quebec. Gente, Mike Romeu Quebec, na minha escuta até o corte, tenha uma boa noite. Boa noite, graças. Boa noite, o Rio 5972, baixado, travado, Rui LS. Rio 5972, avistado, livre o pouso na 10. O vento de 160 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso 5972. 0 para 950. Acho que até o Fox está autorizado a descer até o 080, mantendo a proa. Gente, mantendo a proa para o 080, o Oscar vai ter o Fox. Controle, Salvador, patrulha 03. Prossiga, patrulha 03. É possível se afastar aqui com a proa de Campo Grande, e já retorna para o Fonte Nova? Informa a proa ideal. Proa Norte. Gente, patrulha 03, está autorizado a proa do Campo Grande. 103. Ivo, autorizado pouso no 60 graus, meia dúzia de nós. Rio 5972. 972. Controle Guardião 05, está em Itapã, poderia passar para a torre, para a coordenação? Guardião 05, chama a torre, 1895. 1895. Boa noite, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Gente, aguarde pista livre, gol 1970. Torre, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Está em Itapã, está na escuta dessa torre, vai ver qual a situação aqui. Nas proximidades do farol. Ok, estou ciente, reporte, precisa abandonar o setor. Contra, abandonando o guardião. Salvador, chamei a 613, ponto de espera da 10, pronto. 6313, mantenha o ponto de espera da 10. Controle coordenou há alguns instantes que o senhor subirá restrito ao 070 até 40 milhas, ok? 070 até 40 milhas, confirmo. Afirmativo, 070, o nível até 40 milhas. Tá, então vamos cumprir a restrição da carta, 070 até 40 milhas, 6313. Correto, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Mantenha. Atingindo 8 mil pés, o 080, Oscar Hotel Fox. Oscar Hotel Fox, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no meia. Descende para 4 mil pés, ajustado 10 no meia, o Oscar Hotel Fox. Zero, o vento é de 1,60 graus com 8 nós, livre pouso na 10. Livre pouso, pistão na 0, gol 1,70. O Ocha 6313 está completamente pronto para a decolagem? Afirmativo, totalmente pronto. Após o pouso do gol na curta, Lima tem a 1,0, prepare-se para a decolagem tão logo autorizado. E o controle retirou a restrição, ok? Patango Oscar Hotel Fox, desça para 3 mil pés, ajuste 1,0 no meia. Confirme para o Oscar Hotel Fox. Desça para 3 mil pés, ajuste 1,0 no meia. Gente, para 3 mil, ajustado 1,0 no meia, Oscar Hotel Fox. Controle em 119, decimal 8. 19,8, o camarada guardião. 1170 no solo aos 5-4, chame o solo 1219, 1211 ao letrar. 2-1-1, Librar, Gol, 1-1-7-0. Puxa, 6313, está livre a decolagem da 1-0, o vento é de 1,60 graus, 5 nós. Decolagem 1-0, 6313. Decolagem 05? Prossiga. A linha do litoral vai até o Iguatemi, 500 pés. Gente, o guardião 05. Torre Salvador, gol 1246, estabilizado ILS, segue chega a 1-0. Torre Salvador, gol no 246. Gol no 246, boa noite. O altímetro 1016, o vento 1,60 graus, com meia dúzia de nós. Checando o trem, está autorizado o pouso na cabeceira 1-0. E livre pouso 1-0. 6313, decolou 56, chame o controle em 1-19-8. Bom voo e boa noite. 19-8, obrigado, 6313. Gosta, Hotel Fox, para o curso localizador, direita 060, reporte estabilizado. Direita 060 para o curso do Oscar Hotel Fox, mantendo 3.000. Acho que o Hotel Fox está autorizado 2.000 pés agora. Sim, para 2.000, 060 para o curso do localizador Oscar Hotel Fox. Salvador, boa noite, a Xenia 6224, estabilizado, passando externo. Xenia 6224, complete a aproximação, agora autorização para o pouso. Agora 6224. Uno 246 no solo 58, livrando a direita, chama o solo 1211. 2-1-1, 1-2-4-6. Poxa, 6224, o vento é 1,60 graus, meia dúzia de nós, livre o pouso na 10. Livre pouso na 10, o chinelo é 62. Papadão Go Oscar, Hotel Fox, chama a torre 1-1-8-9-5, bom ponto. Samba, mais 4482, ponto Serra 10, pronto. Oscar Hotel Fox, complete a aproximação, guarde autorização para o pouso. Ciente, Oscar Hotel Fox, ciente, aguardando o pouso. Azul 4488 na escuta. Siga na escuta, ponto espera, pronto. Mantenha o ponto espera, por gentileza. Fosca Hotel Fox, ciente, aguarde pista livre para o posto. Ciente, aguardando pista livre. Puxa 6224 no solo ao 01, livrando à direita, chame o solo em 121, décima 1. 1211, livrando a 224. Papatango Oscar, Hotel Fox, o vento é de 160 graus, meia dúzia de nós, o altímetro no 0 no 6, livre o pouso na 10. Livre pouso para o Oscar Hotel Fox. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, está no ILS para a pista 10, com a pista vista. 4235, boa noite, aguarde pista livre para o pouso. Sente, obrigado. Tropa 084, Salvador Tower. O 4488 está completamente pronto para a decolagem? Afirmo. Ok, após o Embraer na final, na curta final, a Lima tem preparo para a decolagem, logo autorizado. Embraer na curta final, vai virar a Lima, tem que passar para a Guardião 05 está visual com patrulha 03. Falso, patrulha 03 em cima do, da aproximada, próximo da aproximada. Tipo. A patrulha também está visual. Controlado o Oscar Hotel Fox no solo 04, por gentileza, agilize liberação à direita, taxi na Alfa e chame na Delta, ok? Alfa, chame na Delta, Oscar Hotel Fox. O azul 4488, vento de 170 graus com meia dúzia de nós, o altímetro agora 1015, está livre a decolagem da 10. Tower, boa noite, 0.0.8.4, holding point, level 1.0. Maintain position, good evening, Europa 0.8.4. We're maintaining position, Europa 0.8.4. Azul 4235, vento é 1,70 graus, com meia dúzia de nós, QNH 1015, livre o pouso na 10. Livre o pouso, Azul 4235, obrigado. Azul 4488, decolou 05, chame o controle em 1,19 decimal 8. Bom voo e boa noite. Obrigado, bom final de semana. 1,19.8. Controle Salvador em 1,19.8. 0,98 chamará o guardião do fim. Oscar Hotel Fox, ingresse na Delta, mantém a posição aguardando para cruzar a pista para o pátio militar. Ingresse na Delta, aguardando a liberação. Oscar Hotel Fox. Europa 084, the wind is 160 degrees with 5 knots. Line up and wait, runway 10. Line up and wait. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Salvador, Torre de Salvador, gol 1,88, tá na aproximação final, baixada e travado, visual com campo. Com bloco de aproximação, aguarde pista livre, informo o Airbus 330, tomando a posição agora, presta a iniciar a rolagem. Prochista, visual com mesmo ali. O Oscar Hotel Fox cruze de imediato, agilizando, reporte livrando a pista no pátio militar. Cliente, importará no pátio militar, livrando a pista do Oscar Hotel Fox. O Azul 4235 no solo 07, agilize liberação à direita, chame o solo 121 decimal 1. 218, confere? 1211. 211, livrando. Já livrou? Afirmo, já livrou. Oscar Hotel Fox, liberando. Boa noite. Boa noite, direção. O Europa 084, line up and take off. The wind is 160 degrees with 5 knots. Vehicle take off runway 10, Europa 084. O Gol no 888 informa o vento de 1,60 graus com meia dúzia de nós, o altímetro 1015, aguardando apenas a pista livre para o seu pouso. Pode ser, senhor. Certo, 1,98. Confirmando a Europa depois da decolagem, vai curvar para a direita ou para a esquerda? A Europa vai curvar para a esquerda. O vento permanece 1,60 graus com 5 nós, o altímetro 1015. Está autorizado já, seu pouso 9,0. Positivo. 1,98. Estou em Salvador, gol 970, passando Simbra, baixar trabalho. Uno 970, complete a aproximação, aguarde pista livre. O tráfego à sua frente está cruzando a cabeceira em mais 15 segundos. Sim. Europa 084, airborne at 08, call now departure control 119.8, have a nice flight and a good night, sir. 119.8, Europa 084, thank you, bye-bye, so long. No solo ao 09, livrando à direita, chame o solo em 121 decimal. Não, perdão, 121 decimal 1. Positivo, 21 à direita. 1970, vento 170 graus, 5 nós, o altímetro 1015, autorizado pouso na 10. Ele pousa na 10, igual lá o 70, mas já acaba. Boa noite, Tupi 52, 1 no meia, boa noite. Ali mantém 1 no 0. Ali mantém 1 no 0. No solo aos 1-1, ao livrar à direita, chame o solo em 1-2-1, decimal 1, e tenha uma boa noite.